59, este é o controle Salvador, meu cordial, decolou na Harbor, está passando 2000 pés. Contato radar estabelecido, vamos girar para Eleva. Ok, na presente, direto Eleva, 3854. Então, 3304, chame Recife. Frequência 1260. 260, bom dia. Boa. No 888, está presente, pode voar, Duna? Livre. Obrigado. Mãe, que é com Deus. Gono 888, livre LS. Livre LS, Gono 888. Grip 5414, velocidade 210, livre LS. 210, na velocidade livre o ILS. A Duna da presente, o Grip 5414. Livre. Na prova de Duna, Grip 5414, obrigado. Gol 1923, chame Recife 251. 251, Gono 923. Controle Web 6729, muito bom dia. Web 729, meu cordial, contato radar. 29, na sua escuta, quando possível, bridge. Autorizado Leda. Muito bom dia, é um bom começo, obrigado. 7729, controle. 729, você escuta? Com a quiescência do melhor centro de controle do Nordeste, o senhor está autorizado a voar direto o bridge. Maravilha, a quiescência do Recife com a colaboração do Salvador. Muito obrigado. Uno 888, em aproximação, cheque o trem, chame a torre. Uno 186. 186, vamos chamar. Obrigado, até daqui a pouquinho. Até. Trip 414, reduza para aproximação e efetue cheque pré-pouso. Gente, reduzindo trans para aproximação, trip 5414. Confirme, cheque transponder? Não, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. Ah, sim, gente. Ingrato, trip 5414. Juliette Serra Tango, o controle. Recife 12685. Recife 414 em aproximação. Reduza para aproximação e cheque pré-pouso, torre 1186. Tripe 44. 414. Reduzindo 186. Um bom dia, tripe 5414. Boa. Boa. Tripe 5221, chame Recife. Frequência 1260. 1260, obrigado. Trip 729, chame Recife, 1251. Com Recife, 1251, 729, bom dia. Boa. Então, 3859. Silva. Recife agora, 1260. 260, obrigado, tenha um excelente dia. Boa. Chama Lemos para o carro. Salvador, boa tarde, gol 1888. Alfa Juliette, Porto Amendo, 1888. Salvador, no 073 da Gol, autorização para Porto Seguro. Zero no oito, chegada máxima. Mike, pegada Mike, não nada de dois. O helicóptero Mike Bravo Oscar, controle. O controle, 5476 transponder, nível autorizado pelo 344. Firmo, 01. Reportarei. Para um táxi com 140 bordas, acionar M3 no Uno, 4 horas, Fernando Galeão. Obrigado, minha 3 com Alfa Juliette, remoto no 4, parte principal 54 no 4. Salvador de Papa Romeo, Fox, Sierra Vita. Papa Romeo, Fox, Sierra Vita, controle, Salvador. Decolada 97 do momento, mantendo o número 10, Ilhéus 085-67. Positivo, o senhor voa direto para Ilhéus? Afirmativo. Voo direto, suba para 85. 182, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado a aproximação ILS, 182. Salvador, Oceano 6311, boa. Oceano 6311, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato radar. 1073, posição 1 para pushback e acionamento. Portaria está aqui, 1073. Duna, localizador em aproximação para pouso. Reduza, cheque o trem, chame a torre. 118612. 1186, 1982, até volta. Até. papapá, Mike Eco Delta retornando da plataforma. Salvador permanece visual, ajuste 10018, chame passando através de Ondina. Positivo, câmbio. Oceano 6311, chame Recife, frequência 1251, câmbio. 251, ótima semana, amigo, um abraço. Boa. O Gol 1073 para o táxi, 160 a bordo, 2 horas e 20, até na conta. Índia Alfa 1862 no ponto espera, comigo 18. Muito obrigado e uma boa, bom dia. Do 982, viu? Alfa Juliette pro 05, gol no 982, imagina. Positivo, Mike Eco Delta. Aguarde transferência de comunicações. Controle está ciente, sem restrições, Mike Eco Delta. Controle Salvador, Gol 1073, decolou, tá passando 1800 pés, não sei se escuta. Gol 1073, controle, está em contato radar. Confirmar a informação, subir para o 340. O Gol 1073 confirmando a informação, está em contato radar.